tudo que eu imaginava. Viver sempre no amor, de acordo com a palavra. Te amo, meu Jesus, e pra sempre vou te amar. Andarei sempre contigo e nunca vou parar. Olhar pra trás, desistir, nem pensar. Eu quero ir em frente com você, caminhar, desviar de todo o mal que estiver em meu redor. Eu quero estar contigo, nunca quero ficar só. Você me entende, pode crer, minhas palavras são sinceras. Não quero ir pro inferno, mas eu quero a vida eterna. O caminho é embaçado, mas não vou desistir. Não vou olhar pra trás, pois Deus cuida de mim. Pois Deus cuida de mim. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar amor, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Abençoa o meu caminho, seja onde eu estiver, em casa, na rua ou no lugar qualquer. Não importa aonde, como eu possa estar, simplesmente manifesta em mim o seu Shekinah. Me ensine a sorrir em minhas aflições, paz eu quero sentir em todas as tribulações. Eu quero ouvir a sua voz dizendo pra mim o que eu devo fazer e como prosseguir. Pois tu era, é e que há de vir. É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Farei somente tua vontade, este é o caminho do amor, da verdade, da sinceridade, onde todos vivem bem na mais pura liberdade. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Sorrindo. Quantas vezes na vida eu fiquei sozinho, senti falta de alguém com um pouco de carinho. É como um sonho ao mesmo tempo, um pesadelo, entre luz e trevas, dividido ao meio, indeciso na fé, qual o caminho a seguir. Eu vejo uma luz, será que é por aqui? A cruz está pesada, não sei o que fazer. Ergo as mãos pros céus, Deus, lembro de você. Estenda suas mãos, vem me ajudar. Ilumine o meu caminho pra eu poder continuar. Pois sem ti, meu Senhor, eu não posso ficar. Não, eu não posso ficar. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar sorrindo.